Pego dinheiro, jogo na beat. Deu na previsão que eu já chovei de risco. Ontem não tinha grana pra tá na suíte. Hoje eu paguei a vista, uma mente subisse. Pego dinheiro, jogo na beat. Na previsão hoje a chuva é de risco. Ontem não tinha grana pra tá na suíte. Hoje eu paguei a vista, uma mente subisse. Juro que não ligo pra quem fala de mim. Só ligo pro meu PG no final do mês. Esses arrombados querem me ver cair. Mas eu sempre mato todo de uma só vez. De uma só vez, igual no filme. Minha bala faz curva e acerta uma. A mente mais cara do mundo dos feat. Aplica mais mídia no grupo da beat. O mundo girou, mandou hard flip. Eu ando de gangue, nós manda na city. Por mais que é maconha, me deixa esquecido. Eu sempre vou lembrar de quem correu por mim. Meu bonde tá aí, fumando um verdinho. Ganhando e gastando, nós prefere assim. Eu mato por cada mano do meu bonde. É certo que eles fariam mesmo por mim. Mano, pego dinheiro, jogo na beat. Na previsão, hoje a chuva é de risco. Ontem não tinha grana pra tá na suíte. Hoje eu paguei a vista. Então pego dinheiro, jogo na beat. Na previsão hoje a chuva é de uísque. Ontem não tinha grana pra fumar assiste. Hoje eu paguei a vista. E agora tudo bem. Tô de marola fumando meu verde. Escutando pose no rolê de trem. Nunca perde a pose, às vezes só pra mim. Amor, pega o meu telefone, baby. Me liga se quiser fuder. Hoje tu vai pra base do homem velho. Suas amigas vão conhecer meu QG. Você diz que teu ex não te fode bem. Você diz que minha foda é melhor que a dele. Se ele não pode mais te satisfazer, deixa comigo, eu faço isso com prazer. Dentro do moletom da baby. Eu tô de capa até se não for chover. Rio 150, esse é o BPM. Nesse ritmo, amor, nós vamos fazer. Ficou de quatro, agora aguenta. Empina a bunda, vem, deixa eu te bater. Vou dar banho direito só dessa vez. No meu quarto ela faz tipo no privê. Pego dinheiro, jogo na beat. Tá na previsão que eu já chovei de risco. Ontem não tinha grana pra tá na suíte. Hoje eu paguei a vista, uma mente subisse. Pego dinheiro, jogo na beat. Na previsão hoje a chuva é de risco. Ontem não tinha grana pra tá na suíte. Hoje eu paguei a vista, uma mente subisse.